desentendidos sempre. Está provado que não existe a felicidade, mas que agora vai existir, com a imunização racional, porque todos sabendo, a compreensão entre todos e acaba esta catacumba infernal, os sofrimentos da vida desaparecem e desaparecem os queixumes, as agonias e a felicidade brilhará entre todos, porque todos se compreenderão e onde todos se compreendem, há felicidade. Portanto, tratem de ler, sejam constantes na leitura para a felicidade de si mesmos. Nunca aprenderam a ser felizes. Agora é que estão começando a aprender e para aprender é preciso ler consecutivamente. Sim, aprenderem a ser felizes, não como os ensinamentos do mundo são, ensinamentos de infelicidade e não de felicidade sim, com o ensinamento de imunização racional, que faz o vivente feliz. Tudo de bom lhe chegando, tudo de bom lhe aumentando, sempre multiplicando. O vivente, de posse de imunização racional, continuará a ler outras coisas de grande utilidade sobre os pontos racionais. Agora é o princípio. É preciso que o vivente seja assíduo na leitura, para que alcance mais depressa a imunização racional. Portanto, essas abelhas dentro deste cortiço, com o mel da salvação em todos os pontos de vista, e muitos, por não lerem, perdem tempo atrasando a própria felicidade. O vivente imunizado, pode-se dizer completo de tudo, trazido e resolvido tudo, pela imunização racional. Portanto, não há o que pensar, a não ser ler todos os dias e quanto mais vezes melhor, para mais depressa ver tudo resolvido e mais ligeiro ter as soluções de tudo, pois na imunização está tudo o que o vivente precisa. Está a solução de tudo e muito além ainda. Está aí a planta da felicidade, a imunização racional. Imunização quer dizer salvação. Salvou-se, redentorizou-se, remiu os pecados, embargou todos os transes amargos, embargou a infelicidade. Todas essas provas, sólidas e bem sólidas, claras, limpas, cristalinas e puras, vão encontrar na escrituração, nesta mesma conjuração, tintim por tintim, nascendo as provas no próprio vivente que vai sendo imunizado e vai vendo a transformação como da água para o vinho, sempre para melhor em tudo. Provas estas consolidadas e consolidando com todas as instruções que eu exponho de imunização racional, ou de seus resultados, desconhecidos por todos no mundo, que nunca ouviram falar em imunização racional, a não ser agora, que de muito já que nasceu este brilhante dos brilhantes, este tesouro dos tesouros, para o equilíbrio de todos, sobre todos os pontos de vista. Imunização quer dizer riqueza das riquezas, poder dos poderes, a neve invisível da felicidade sobreposta à luz alcandorada de todos os seres deslumbrantes, de todas as virtudes cristalinas e limpas. Regulagem sobre todos os pontos de vista, todos andando regulados, todos se entendendo e se compreendendo, uns com os outros. Então pergunta o vivente, e isto é para já? Digo eu. Para o universo ser ciente falta pouco. Isto é para o vosso tempo. Pergunta o infante. E todos alcançarão? Vamos ver isto brilhar no universo? Vão. Vamos ver brilhar entre todos? Vão. Vamos ver todos brilharem com isto? Vão. Quem é este que quer deixar o certo pelo duvidoso? Quem é que não quer se engrandecer em todos os pontos de vista e se elevar? Quem é este que quer sofrer? Ninguém. Quem é este no mundo que não ambiciona? Todos. E assim, se espalhará pelo mundo inteiro como em um relâmpago. Todos querem ver, todos querem saber, todos fazem questão de obter, todos querem ser imunizados para o bem de si mesmos. Sim, todos universalmente ficando imunizados em um período de tempo insignificante. A imunização racional dará a todos a planta da felicidade por meio da escrituração racional, porque nela está o porquê de tudo, o porquê de serem assim como são e o porquê do mundo assim ser. Antes de tudo ser assim como era e porque era, porque deixaram de ser o que eram para serem como são e porque o mundo deixou de ser como era, para ser o que é. Antes de ser o que era, como eram e porque eram, antes de serem assim, como viviam e porque viviam, porque deixaram de viver como viviam, e qual foi a causa e a origem de virem ser, transformando e deformando, até chegarem a essa deformação e a conclusão dela. Enfim, a solução provada e comprovada, solidificada, pura e cristalina de todas as formas, de todos os jeitos, para a consolidação de todos que nunca pensaram, nem imaginaram que tal pudesse chegar no mundo. E assim, tudo vem nesta transformação e antes dela, tudo vem a saber. O princípio da deformação e toda a sua trajetória até chegar a este ponto, tintim por tintim. O fim da deformação, o fim de todos e de tudo, para onde tudo isso vai e para onde todos vão, que é de onde todos saíram e deixaram de ser o que eram para serem o que são. Diante da imunização racional não nascerão mais aí, e sim, em vez dos corpos tornarem aí a nascer, vão nascer na parte racional. A imunização vai tratando de transportar as sementes, que são a origem desses corpos, para a parte racional e cá, então, formando outros corpos muito diferentes desses, na grande planície cá em cima, muito além do Sol, onde estão os racionais com o seu progresso de pureza, muito diferente desse. E na escrituração vão saber tintim por tintim. A formação dos corpos aí na Terra é derivada de sete sementes e estas sementes, em partículas, e estão nos seguintes lugares. Uma no Sol, uma na Lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. Por isso, o corpo depende destas sete partes, destas sete partículas que, reunidas, formam o corpo humano. O vivente, por meio de imunização racional, é imunizado e a imunização vai tratando de locomover estas sete sementes, estas sete partículas, para a planície cá em cima, racional. Cá então, vai se formando outro corpo muito diferente desse e o vivente, por meio de imunização, não nascerá mais aí nesse mundo, e sim cá em cima, na planície racional, onde todos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. O progresso é de pureza, muito diferente desse e não há sofrimento de espécie algum. Isto são umas insignificantes provas para dar a formação e mostrar aos viventes que o conhecimento é de equilíbrio, voltando ao lugar de origem, porque não nascerão mais aí enquanto viverem aí, com a espiritualização, nunca disso poderão sair. Sim, porque enquanto existir o Sol, Lua, estrelas, a água, terra, animais e vegetais, serão sempre os mesmos aí a nascer, e só por meio de imunização, verão essa transformação, dessas sete partes aí deformadas nessas condições, para o estado natural, que é cá em cima, na parte racional. E assim, será feita a felicidade de todos, universalmente, por meio de imunização racional, e todos chegando em seus lugares, de onde saíram. Tudo isto vão saber na escrituração, pois conforme vão sendo imunizados, vão sendo tiradas estas partículas do Sol, das estrelas e dos outros seres. O Sol vai diminuindo o seu calor, o seu tamanho, a Lua, as estrelas e depois que todos estiverem cá, não existirá mais Sol, Lua ou estrelas. Vão desaparecendo nestas condições, porque as virtudes de que se formaram são transportadas para a planície racional, que tudo isso vão saber na escrituração. Antes de ser terra o que era, antes de ser água o que era e porque era, de onde principiou tudo, antes de ser sol o que era, o princípio da lua, estrelas, de tudo e de todos. Portanto, leiam com persistência, diariamente. Isto é o conhecimento racional, de equilíbrio universal de todos, por isso, diz o título da obra, Universo em Desencanto. A palavra desencanto quer dizer felicidade. Desencantou-se, tornou-se feliz. Estava encantado e sofrendo amargurado, e agora vão saber tintim por tintim, na escrituração, com minúcias lapidadas, perguntas e respostas para todas as capacidades, coisas desse mundo, do que conhecem e do que desconheciam, o porquê do mundo e o porquê de tudo. Eis a razão de eu vos dizer quem é o racional superior, pois tudo isso vão saber na escrituração. O tempo demonstrará a todos, o direito e a razão. A razão é confundida com o direito é confundido com a razão, porque sabem muito bem e conhecem que o direito deformado é torto. Deformado quer dizer, todos os viventes dessa terra, desse mundo, onde não pode brilhar o equilíbrio, pois todos são imperfeitos, cheios de defeitos, expostos ao desequilíbrio, desequilibrados, sem ideia firme, a não ser por capricho ou ódio e não podem ser de outra forma, porque são filhos de uma natureza que não regula, toda imperfeita e por isso, procuram lapidá-la de todos os jeitos, de todas as formas, para poderem viver, para poderem aparentar o que não são. Agora, pergunta o vivente. E tudo é preciso trato? Digo eu. Trato aparente, trato para aparentar. A vida é de aparências e todos são traiçoeiros, traidores, aparentando o que são e o que não são, persistindo aí, o instinto da falsidade, da ferocidade humana, em contradição ao seu ser, porque humanitário, só se vê no nome brilha, sim, a desumanidade. O que vale a vida assim deste jeito? Vale muito para o sofrimento dos próprios que a mantêm para as desilusões e recebem os golpes mais desesperadores, porque mantêm as aparências como elemento de prestígio. E assim, os viventes, à procura da felicidade sem base, porque onde está a aparência não está a felicidade. E quando o vivente começa a receber os seus golpes cruéis, uns por cima dos outros, é que enxerga como vivia enganado com a vida que parecia muito boa, mas que resulta em muito ruim, porque é raro aquele que não se desilude, ficando na vida de aparências, procurando a verdade e nunca encontrando, sempre ressabiado, desconfiado contudo, com o pensamento sempre em sobressalto, como um carro desses guerreiros que vai esmagando o que deseja por conveniência. Pergunta o vivente. E no mundo todos são assim? Digo eu. Sim. E por isso o mundo é de sofrimento. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre quem tem e sofre quem não tem. Todos sofrem. Então, pergunta o vivente. E como podemos deixar de ser sofredores? Como será a abolição do sofrimento no mundo? Digo eu. Muito pouco falta. Todos no mundo estão cansados de sofrer, por isso, vejam as gerações e as durações como são fantásticas na sua diminuição. Por quê? Porque o sofrimento é insuportável, derrotando grandes e pequenos, ricos e pobres, de todos os jeitos e de todas as formas. E continua perguntando o infante. Como poderá o mundo ser erradicado e salvo pela consistência divina? Digo eu. Somente pelo esclarecimento dado pela divindade, como são dados estes esclarecimentos pela imunização racional. Ainda mais pergunta o infante. E todos alcançaram esta graça? A natureza de todos já é feita para alcançar. E por que nunca alcançaram? Digo eu, porque só agora é que apareceram as instruções para adquiri-la. E o vivente continua. E como pode o mundo todo adquirir, lá? Respondo eu, é muito prático, por meio de livros ao alcance de todos. Aí no mundo, vivem esses plebeus com as entranhas fracas de tanto pensar e no momento que leem, o raciocínio encontra-se tão abatido, que acabam de ler e nada sabem explicar a contento, precisando ler constantemente para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem para terem em si o saber e saber esclarecer aos demais. Pois se o B.A.B.A., que é o B.A.B.A., custa na cabeça entrar e levam anos estudando para saberem muito pouco, é necessário que agora, muito mais adiantados, leiam constantemente para poderem divulgar qualquer esclarecimento e desdobrarem em pensamento o que é e o que não é. As luzes do mundo são vagas ilusões e assim vivem os infantes, vagando por esse bosque amargurado, bosque dessa ilusão que quer fazer do mundo um céu aberto. E o que todos enxergam e veem, cotidianamente, é o céu da destruição, o inferno, onde os demônios sofrem as consequências dessas pétalas de serpente. E assim, o mundo que é um pássaro, que criou todos esses pássaros que por aí passam, nascem, crescem, morrem e desaparecem, e o mundo sendo um pássaro, criando todos esses pássaros, tinha que dar a conhecer ao vivente, que esse mundo também é passageiro, como todos os pássaros desse mundo são pássaros que passam. E sendo o mundo um pássaro, fabricante desses pássaros e de todas as ramificações, tinham que conhecer, como vão conhecer, como estão principiando a conhecer, que esse mundo é passageiro e acabando-se o mundo, acabarão todos os passageiros, chegando em seus lugares, que é a parte racional, já esclarecida. Todo vivente, vagando nesse mundo como pássaro, passando nele suas passagens, tragáveis e intragáveis, sem ver a solução de todas essas passagens, nesse mundo crepusculoso, cheio de grandezas aparentes, porque vive iludidamente, onde não há nada sólido, principiando pela própria vida, que de repente, se transforma em outra vida. Onde estão as solidificações desse mundo e de tudo que existe? Em lugar nenhum. A vida é projeto que se constitui, diminui e desaparece. Onde está a verdade se esta vida não é verdadeira? Se esta vida fosse verdadeira, não morreriam, eram eternos. O que é de verdade nesse mundo? Pois há alguma verdade no mundo, somente aparências e aparências não são verdades, principiando pela própria vida, que parece ser muito boa coisa e de uma hora para outra, acabou-se tudo. E assim é esse pássaro, que é o mundo, com suas passagens, todos e tudo, pois que tudo isso tinha que chegar o dia de todas as soluções, chegando agora, a hora de todas estas certificações aqui feitas pelo racional superior. A solidificação e a certificação de todos é a imunização racional. E assim, expondo este conteúdo ao miúdo e ao mais graúdo, que graúdo ao mundo e todos que famigerados são, nessa fonte de perdidos, dizendo que a vida é essa mesma e ninguém se conformando com a natureza que tem com a própria vida. Como diz o ditado, os papagaios falam bem, mas a valsa ribombeia e todos dependem do além. Por isso, o mundo sempre foi considerado entre todos como uma coisa misteriosa, cheio de fenômenos. O mundo sempre foi interpretado como uma coisa indecifrável. Ninguém sabe quem o fez e o porquê da existência de tudo. Sempre aprendendo até morrer e nunca concluindo coisa alguma, conservando tudo sempre misteriosamente. Essa vida é a vida dos encantados, que são todos os viventes que vivem mais angustiados do que contentes, pois vivem uma vida passageira, de lutas, onde se geram as ambições, os aborrecimentos e o descontentamento. Os encantados vivem sempre preocupados no enfrentar a vida com as lutas dos sofrimentos, lutando e sofrendo sempre nessa vida de encanto. Encanto quer dizer tormento. Por isso, a vida é tormentosa e atormentados vivem todos os encantados. Quando não é por isto é por aquilo, quando não é por uma coisa é por outra. A vida, sempre cheia de tormentos, sempre com uma infinidade de pensamentos, bons, maus ou intranquilizadores. Está aí a vida dos que não sabem viver e não sabem por que vivem, porque são encantados e não sabem por que assim são, porque se soubessem já há muito teriam deixado de sofrer e aí não seriam mais como são. O desencanto está na imunização racional. O vivente imunizado não vive como vivem aí os encantados. É por isso que a escrituração tem um nome, universo em desencanto, feita para desencantar esses encantados e desencantando o mundo inteiro, salvando todos, mudando todos como da água para o vinho, mudando o modo de viver, por todos serem imunizados. E os imunizados tudo conhecem. Encanto quer dizer, sofredor sem solução, condenado aí a sofrer e depois morrer, devido ser encantado. Se não fosse encantado não era sofredor. Se os viventes há muito soubessem o que são, já há muito também não seriam como são. Agora é que estão começando a saber para deixarem de assim ser, por meio de imunização racional. Portanto, o que é o encantado? É um condenado, é um sofredor sem argumentos, por isso sofre depois de tanto sofrer, morre. Por ser sofredor é um condenado à morte, sem argumentos claros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Não sabem dar solução de espécie alguma, não sabem por que assim são e muito menos o que são. O que são? Encantados. Por isso, só sabem dizer que o mundo é de sofrimento, que esse mundo é de martírio e de todos os padecimentos cruéis. Só sabem dizer o que veem, o que se passa com todos, mas não sabem dizer o porquê assim são, nem muito menos o que são. Se soubessem o que eram, já há muito que assim não seriam e assim não viveriam. Mas, por não saberem ao menos o que são, vivem assim horrivelmente nesse tufão de angústias. E agora, por meio desta escrituração universal de esclarecimento mundial do desencanto, todos se desencantarão e irão saber tudo minuciosamente. Os encantados nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão, de onde esse mundo veio e para onde vai. Sabem que todos vão morrendo e o mundo vai ficando aí, mas não sabem o fim dele nem muito menos o princípio. E assim, esse encanto, que já perdura há muito, está agora na hora de todas as soluções de tudo e de todos os seus feitos. Portanto, são encantados, que agora estão começando a desencantar. Tratem de ler diariamente, sem perda de tempo, para não sofrerem mais do que têm sofrido e serem imunizados o mais depressa possível, para saírem dessa luta infernal, dessa angústia, para melhorarem em tudo, para ser resolvido tudo o que precisam. Então não estão vendo que esta escrituração é de um Salvador, que sou eu, o Racional Superior, pondo a salvação em vossas mãos, e nas mãos de todos. Os que têm a felicidade de conhecer agora o que estão conhecendo, tratem imediatamente de ler com persistência, repetidas vezes, todos os trechos, todas as lições, para terem em si mesmo todas as bases, serem bem esclarecidos e poderem esclarecer aos demais. Serem bem esclarecidos para serem imunizados e adquirirem a imunização racional. E assim, os encantados, que nascem aí nesse encanto, que é esse mundo, julgando e pensando que a vida é essa mesma, mas nunca se conformando com o sofrimento, com as dores, com os padecimentos nem com a morte. Ninguém se conforma com a morte ou na mesma hora, fazendo-se conformados com a vida e por isso dizem que a vida é essa mesma, caindo em contradições sempre, por não se conformarem com o sofrimento e a morte. Portanto, seus encantados, sejam mais reconhecidos do que estão vendo, o que estão sabendo nesta leitura, para o benefício de vós mesmos. Fica assim, esse encanto moforento, todos aí mofados, esquadrejando tudo muito bem para verem se encontram o bem, e ele sempre no infinito e o sofrimento tragando todos. Vivem nesse encanto pavoroso, noite e dia, perdendo o tempo com essa sabedoria que diz ser o mundo uma fábrica de sebosos. Sebo duro, sebo mole, sebo duro como pedra ou como ferro, mas tudo é sebo e por isso, tudo se derrete. Se não fosse sebo nada derreteria, mas é sebo de diversas espécies e de diversas formas. E assim, está aí o encanto e está agora em vossas mãos, o desencanto e a salvação. tem agora os viventes, o verdadeiro mel em mãos, que é a escrituração da salvação eterna, feita pela imunização racional, que quanto mais o vivente lê, mais imunizado vai ficando, até ficar integralmente com a persistência na leitura. Com a imunização vivente tem as soluções de tudo o que precisa, e estas soluções de elevação sempre na vida do vivente, que verá uma coisa nunca vista. Para o vivente ficar imunizado o mais depressa possível, é preciso ler diariamente e quanto mais vezes melhor. A vida futura será muito melhor que essa vida moderna. Essa vida moderna é a vida do encanto e a vida futura de todos é a vida do desencanto, onde imperará a imunização e em vez de ser encanto, é desencanto. Em vez de ser espiritualização, de viverem de experiências, viverão imunizados e certos. Todos imunizados vivendo muito diferente do que viviam, como da água para o vinho. Todos vivendo com a imunização racional, certos em tudo, unidos em todos os pontos de vista. Todos se compreendendo, se entendendo e desaparecendo o sofrimento, os padecimentos, os queixumes da vida. E assim, a vida futura será muito diferente dessa, porque todos se compreenderão, todos serão imunizados, e a vontade de um será a vontade de todos, o que um sabe, todos saberão e todos viverão regulados. Acabam-se as desconfianças uns dos outros. Os viventes deixarão de viver desconfiados, porque o que um sabe todos saberão, o que um faz todos farão. Não haverão aborrecimentos, acabar-se-ão os enganos, ninguém poderá enganar um ao outro, porque uma vez o vivente imunizado, saberá o que todos saberão. A vida assim, se tornará muito diferente dessa. Não há esse que não queira saber como é, como não é e como nasceu no mundo. Então aí, a imunização racional abrangendo todos e todas as mentes sendo equilibradas para o ponto real, e as modificações sendo feitas entre todos, grandes e pequenos, como da água para o vinho. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos obedecendo a esta base, porque todos dependem dela. Agora, pergunta o infante. Isto demorará? Pois não vai demorar. Eu estou aqui esclarecendo para que os moribundos, que no mundo estão chorando, em dúvidas, em desconfianças, sejam contemplados com esta coisa que há muito vem implorando e que só alcançarão com a imunização racional. Ainda pergunta o infante, mas por que o racional superior não trata imediatamente de fazer esta obra tão útil ao universo, a coisa mais útil que pode existir no mundo? Porque o racional superior não trata de fazer isto o mais breve possível? Digo eu, tudo estará realizado muito breve. Isto é um esclarecimento para abrir as ideias de que a coisa mais útil nesse mundo em que todos estão implorando um modo diferente de viver, porque não resistem mais. Resistindo, mas sempre se queixando, se lastimando da vida, como quem diz. É inútil viver no mundo nestas condições em que o mundo está. Não há garantias, não há sossego, não há felicidade. Só ilusões e sofrimentos. A esperança é que consola, mas esta é que aborrece e amola. E o vivente, sempre na esperança, recebendo os golpes do sofrimento num mundo irresistível de viver. É por isso que eu vos digo, que quando a escrituração for lançada no mundo, todos segurarão de unhas e dentes a imunização racional. Isto é apenas um chamado de atenção para aqueles que começam a pensar quando isto será e para os que pensam que nem todos no mundo vão aceitar ou que isto vai custar muito a ser aceito. Eu dou razão, porque a vivente não conhece definitivamente o que é a imunização racional e sim, está começando a conhecer agora. Quando a conhecer definitivamente, tintim por tintim, não pensará mais assim. Olha para o mundo que se passa e todos a dizerem. É a salvação de todos e a descoberta mais importante que existe no mundo. E todos chorarão de alegria, por todos os cantos. Quem é que quer levar a vida, como estão levando, entre grandes e pequenos, cada vez a pior sempre? Isto é para vos chamar a atenção de como será acatada a imunização racional entre todos, a salvação universal. De onde viemos e para onde vamos existe lá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. Vivem eles com o seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nesta planície, havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por esta parte,